hip me fez militante, amante da poesia, que fiz a palavra como fonte de energia para o conhecimento, divertimento. O hip deu discernimento sobre os elementos de supresso. Deu ser o mesmo dentro da rítmica, buscando identidade cultural e política. Nesse tempo as coisas eram assim, dificultando o processo de aprendizado para mim. Sem recurso, o pouco que tinha era multiplicado. O caminhar sempre foi lento e complicado. Por isso o hip me fez bip da criatividade. Trouxe as dores, amores e autenticidade. Se no começo tudo era mais intenso, hoje eu tenho o privilégio de passar a vida por extenso. Sem medo dos erros, por ter certeza que só com eles se tem a beleza da escureza. De toda essa prosa, de toda essa história que diz que não precisamos de cópia ou qualquer outro tipo de nomenclatura. Isso não são só as minhas leis, são as leis das ruas. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, negadeira escurece. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, negadeira escurece. O hop aponta a direção do bem comum, organizando as emoções enquanto em formato os demais pronomes que consomem. Adquire imunidade ao egocentrismo do homem. Hop nivela, equilibrando consumos do pop, onde o choque natural não difere o sul do norte. É quando a comunicação torna-se mensurável, é quando a evolução fica visível e palpável. Na era da web que tem espaço e forma, as técnicas usadas agora tinham resposta de como aquele som era gerado. Os traços, riscos, passos eram fabricados. Se tornou mais fácil a construção artística, que alinhava o lado empreendedor e o ativista dentro das operações sonoras, colocando a família e o estudo em bases sólidas. E isso tudo se refletia nas músicas. E todo esse processo nos deu a estrutura pra buscarmos um som legítimo. É quando o hop, o velho hop, velho hop, foi entendido. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, nem cadê escurece. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, nem cadê escurece. O hip hop diante do exposto é o oposto daquele som que não possui nenhum tipo de gosto. É filosofia de vida que poucos entendem, poucos sentem. Quando o passado liga o presente, é uma percepção que leva em conta todos os aspectos possíveis, imagináveis na soma. Falta de equipamento, informações básicas, o dividir pra governar, usado como tática, dificultando a comunicação em todos os níveis. Mas a arte, a resposta a todas as crises. O hip hop em pura resolução é pra poucos que tem coragem de vir na contramão da história, dos acontecimentos, onde o modismo é sempre usado como veneno. O desconhecimento da grande massa. O hip hop é reação à farsa. É quando você entende e vê o jogo. Os cinco elementos se dá a base e o troco. Escuta, não tem uma verdade absoluta, mas só tem uma que só está nas ruas. Raiz e postura, raiz e postura. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, nem cadê escurece. Então, um, aperte o rec, dois, escute o rap, três, a letra cheque, depois interprete. No play a rima se fez de uma só vez. Em três tempos, nem cadê escurece.